E aí, Brasil? É nós, beleza? Bom dia. Como é que tá? Cafezinho, ice steaks. Meu único café da manhã é isso aqui, pronto. E aí, bom dia. Ó, revista de hoje, uma revista que eu adoro também, revista Neuroeducação. É uma revista do Instituto Ayrton Senna, assim, o Instituto Banca, sei lá como é que é, mas tem alguma coisa a ver com o Instituto Ayrton Senna. Muito legal, quase toda semana eu compro. Cheguei antes que o Murilo Gann, Pedro Carvalho, cheguei, bom dia, dormi demais hoje ele, bom dia. E aí, Nath, Cunha, chega aí. Nós. Galera, aqui eu faço. Tá Minha pronta cunhada tá já. aqui em Recife, chega, aparece aqui. É, todo dia eu faço uma live aqui. Ah, é? Alô, galera. E aí, galera, E tudo aí eu bem? faço meia hora aqui de bom dia, comentando alguma revista aqui. E qual é a revista de hoje? É, revista Neuroeducação. Ah, eu vi no avião, vindo pra cá. Para formar novos Para formar os leitores leitores. sobre leitura. Não me inteira, não, É, todo mas. dia tem uma revista que eu comento aqui. E cadê os gatinhos? Cadê os gatinhos? É, aqui é Tiago prioridade. Souza, Lucas César, galera aqui. Cunhada solteira, Solteira, em busca. bem, indo Em busca. trabalhar. Aí, ó. Rádio Work, papai. Rádio Aí é Work, Rádio papai. Work. Aí é Rádio Work pesado. Advogada Rádio Work. Mas aí. Obrigada. Mas não coloquei a sua, não, Uau! que eu não sei o Bom nome do dia, seu. primeira vez aqui, Bota Nelson. Bom cinco dia, Nelson. folhas. Leonardo, Alha, Miau, aqui Vinícius, muita gente logo de manhã, que cocota. Quase não acreditei quando lhe vi essa hora. Bom dia, Gana. Prazer em rever os patos sempre na área, Vinícius, Adriano, canal oficial, Silviane, Thiago, Buribu, Mara, Matheus, Júnior, Fio Gandolfo, Débora, Marcos, Alexandre, Léo. Massa, galera aí. Bota tu aí pra fazer um live no meu Instagram. Hã? Pronto, agora. Fazer aqui. E aí, Gans? Essas são horas. Pois é, eu faço todo dia às 7h15 da manhã até 7h45, uma live aqui no meu YouTube. E aí, todo dia eu pego uma revista que eu leio e compartilho alguma matéria e leio e troco ideia. E tem gente olhando isso. Tem a galera aqui, ó. Galera de manhã, gatinha mesmo, tô pertinho dela, Salvador. Bom dia, Eduardo, César, me processa. Me processa. Ah, porra, não era, não ficou bom, não. Volta lá. Bom dia, Serrinha. Bom dia, Guarulhos. Vamos lá. Tomando café aqui. Vai, Nath, faz aí pra gente Vamos começar aí. fazer, não, porque eu comi Deixa eu errado, fazer deixa eu os virar stories pra cá. aí. Bota pra lá, vai. Pronto, tava aqui. Aqui. Já. E aí, não fala, porra. Não, isso aqui eu faço todo dia de manhã, 7h15 da manhã, uma live de bom dia com a galera aqui. E aí eu compartilho, pego uma revista que eu tô lendo, escolho uma matéria e compartilho, troco as ideias aí. É Entendi, isso. bacana. Vamos lá. Vou atender Coti. Massa, Pati. Tá querendo audiência, né, papai? Bota uma gatinha. Ó, seguinte. Hoje eu escolhi essa revista aqui. Aí sim, cunhadinha na parada. Seu inspiração é nós, papai. Ó. Revista Neuroeducação, revista sempre legal, Instituto Ayrton Senna. Uma matéria aqui, é uma derivação da matéria de Capra para formar novos leitores. A matéria de Capra é Neurociência da Leitura e tem várias submatérias sobre isso, para formar novos leitores. É, esse é um assunto que eu me interesso muito, porque eu sou um grande leitor. Essa aqui, ó, isso aqui é metade da minha biblioteca. Que é outra metade, essa biblioteca não vai ficar aqui, não. Estou montando lá embaixo, uma biblioteca aqui embaixo da cozinha, tem um espaço. Isso aqui é a metade que eu joguei para cá provisoriamente. Eu sou um secão de livros, leio todo dia, acho que eu leio uns. Porque eu não leio o livro inteiro sempre, né? Mas quando eu começo a ler, paro, leio outro, leio. Mas eu todo dia estou lendo alguma coisa. Livro e revista. E acho que. É, não sei, consigo calcular quantos eu leio por mês, não, porque é tão louco o meu método, né? Mas essa coisa de leitura Interessante que eu achei aqui foi o seguinte, a primeira coisa na matéria. A nossa linguagem, linguagem não é falar, linguagem não é escrever ou falar, linguagem é comunicação. Né? Estava programada para uma tradição oral. Então, assim, a nossa espécie, ela foi feita para falar. Assim, tem uma questão oral muito forte aí. O cérebro teve que se adaptar para acolher e processar essa invenção cultural visual que é escrita. Então, é uma coisa óbvia, assim, mas é legal você pensar. A escrita é uma invenção. Falar, a escrita e, consequentemente, a leitura, é uma invenção da nossa cultura como ser humano. Se comunicar pela via oral é um default da nossa espécie, é uma coisa muito mais comum da nossa espécie, muito mais natural, e durante... Eu sempre gosto... Eu vi na... Pronto, falar em livro, quase todo final de semana eu vou com a minha neném pequena numa Saraiva Cultura, num shopping que tem a Saraiva Cultura, e a gente fica brincando naquela parte de crianças, que hoje em dia é maravilhosa, a parte de crianças, né? Fica brincando ali, ela vê um desenho, pega um livro e tal. E aí tem um livro muito legal, um livro de infográficos, assim, para criança um pouco mais velha, que eu adoro quando mostra essa visão, Nath, de tipo assim, se a história da o planeta ou da humanidade fosse um ano, se reduzisse a um ano. Sim. E aí, tipo, os dinossauros chegaram em dezembro. Os dinossauros chegaram em dezembro. No 7 de dezembro, mais ou menos. Pra gente ter uma noção de como o bagulho é... Como tem coisa pra trás, né? E aí a gente chegou em 31... O ser humano chegou em 31 de dezembro de 9 da manhã. Foi que o Homo sapiens apareceu. E mesmo assim, é tempo pra caralho. Não, vai te fuder, vai com teus stories aí. Tô falando aqui. Nath, quer que eu... Conte a história para os stories aqui. Manda a galera aí dos stories. Vem depois gravado no YouTube. E, enfim. Então, achei legal. Aí, a cientista chama de reciclagem neuronal. Reciclagem neuronal. Os circuitos dos cerebrais relacionados à linguagem e visão. Ou seja, existia uma capacidade natural humana de linguagem e de visão. Se adaptaram para a leitura e escrita, né? E aí, ou seja, enquanto ouvir e falar são aspectos inatos, segundo a cientista, né, ler e escrever são invenções culturais que demandaram a readaptação cerebral para a aprendizagem. E aí, obviamente, entra um papel do adulto, que pode ser o pai ou o professor, para apresentar à criança essa invenção cultural que é ler e escrever. E eu sempre bato na tecla, quem é pai ou mãe vai ter, ó, divulga aí o teu story, Nath. Vai ter próxima terça. Vou botar aqui o endereço. Próxima terça vai ter um hangout comigo sobre o assunto que eu estou estudando, que é Cri-Cri, criando crianças criativas. deeplearningschool.com/Cri-Cri. Próxima terça, 9:30 da noite. Criativas. Por enquanto, me bota aí para ver se arruma o paquera. Aparece aqui, vai se arrumar o paquera, vai. E aí vem a questão do... Uma coisa que eu bato muito sobre isso, a questão do exemplo, né? Muitas vezes a gente, pai, quer ensinar via assim, assim, assado, não era dizendo, ensinar via ensino, e na verdade a melhor forma é ensinar via exemplo. Então, menino tem que ler. Não, menino tem que ler não. Leia você. Torne isso comum na sua casa, torne isso parte da rotina. Pra que depois... Pra que a criança... Aí depois você... E muitas vezes nem precisa cobrar, muitas vezes a criança modela, né? Tem uma foto que Dani postou no Instagram, eu lendo na revista, Maria Valentina, um ano e meio, sabe nem ler porra nenhuma, mas já quer imitar. Assim como ela quer passar maquiagem, por quê? Porque ela vê a mãe duas, três vezes na semana, quase todo dia, pelo menos um pouquinho, na penteadeira passando maquiagem. Ela quer imitar a mãe, quer passar maquiagem também, entendeu? E aí uma coisa interessante. Espera, um minuto. Falando que em meios socioeconômicos baixos, a criança é privada de livro infantil, de contação de histórias, de observação da escrita. E livro infantil é uma parada que também trabalha uma coisa importante, que é a imaginação. A imaginação O que é imaginação? A capacidade de criar imagens. Então, quando você conta uma história, mesmo quando eu e Dani na cama, a gente começa a contar uma história de um episódio da Peppa, que ela gosta. Eu começo a contar a história do episódio, com algumas E modificações, cada um traz uma é, diferença. no escuro, só falando, porque nesse momento a cabeça dela está imaginando. Quando ela vê a Peppa, o desenho, ela não está imaginando, porque a imagem está sendo entregue para ela. A imagem está entregue, então como é que eu vou imaginar? Se quem imaginou foi o cara que criou a Peppa. Ele imaginou a imagem e entregou para ela. Quando eu conto no escuro a história do episódio do Cuco, que ela gosta, que é do passarinho Cuco, eu começo a mudar um pouco a história e aí ela começa a imaginar, né? Então, os livros também geram isso, né? Deixa eu ver aqui um pouco as perguntas. Cheguei atrasado. Boa pergunta, João Lucas. É, penteadeira, Timurila Radioki. De como ter consistência, porque às vezes a gente vê e lê algo, fica motivado, mas não se torna algo perene. Cara, eu sou um cara que tem muita dificuldade com consistência, muita dificuldade, e basicamente uma coisa que eu faço é tentar ancorar uma coisa na outra, né? Então, por exemplo, eu criei essa coisa 7h15 da manhã, tô tentando cumprir. Acabou isso aqui, eu tinha uma dificuldade, eu parei o Gancast porque eu tinha uma dificuldade em manter a gravação consistência no meu podcast. O que eu vou fazer? Acabar isso aqui, 7h45, vou pegar o meu gravador e gravar o um episódio do Ah, Gancast. vou fazer uma peteca. Vai ter que fazer o Gancast, é você, o Nath. Mas Porque senão você deixava para depois, chegava no domingo, eu tava, ai caralho, Gancast, meu domingo, tem que fazer o Gancast. Então, uma coisa que eu uso para dar consistência é pegar que hábitos eu já tenho consistência e tentar colar neles. Ego, vamos fazer um outro teste hoje, hein? Fazer o Lancaster. Eu e você. Sempre com exemplo. Exemplos arrasta, sua cunha a cara da Dani. Fase linda sua de Cri-Cri. Prensa garantida todo dia de manhã. Cosmos, Carl Sagan. O que é que tem o Um Cosmos, Thiago? cigarro de Uber. Vai te fuder e ver esses stories aí. Que delicadeza. Aí, papai, comprei ela graças a você. Ela o quê? Ela é realmente ótima. Eu tô meio perdido aqui. Já tá formando a neném já, né? Rapaz, teve um piriri logo cedo. Bom dia. Faz mais cedo, na hora de sair já. Paniquete do Ganga, Aniquete. Vai ser da foda. O Piangers. Pô, o Piangers é do caralho. Eu já Esse é fiz. referencial, é 0 ou 1, hein? Residencial zero. É, o Piangers, já fiz um debate com ele. É um cara que é sempre parceiro meu, acompanho tudo dele. E já pensei em tentar fazer uma coisa. Esse primeiro Cri-Cri-Cri, que eu estou agora, o Cri-Cri-Cri, ele era uma aula extra do curso, depois virou um módulo extra, e agora virou um curso à parte. Esse primeiro, eu já estou com um monte de ideia na cabeça de masterização, de como melhorar. Então, nessa, né, essa versão do Cri-Cri-Cri, eu vou fazer um download, tudo está na minha cabeça, tem muita coisa já. E quem sabe, numa próxima versão, eu vou em busca de inputs externos, de parceiros, para agregar. Mas estou com tanta coisa para colocar agora. Essa palestra que eu vou fazer a próxima terça já vai ser, digamos assim, as minhas ideias sobre o Cri-Cri-Cri, organizadas num framework, resumidas, porque vai ser só uma hora, resumidas, mas já organizadas. E o curso que eu vou fazer, na turma agora do RC, todo dia eu falo aqui, ó, 10 de julho, anota a data, 10 de julho, inscrições pro turma 7, reaprendizagem criativa. Nessa turma, você vai poder comprar junto com o RC o curso Cri-Cri-Cri, ou você pode, a gente vai separar os dois produtos para dar um desconto para quem não é pai, ou seja, quem é pai não ser obrigado a comprar. Ganha, ganha, gofe é gofe. O que é que tem o gofe? Várias sacadas de vida depois da live. É nóis, Pati. Você vem no Rádio com o Papai? Minha cunhada é solteira. O Instagram dela, ó. Natália. Natália. P. L. Instagram complicado da porra. Deixa eu copiar aqui o Instagram dela. A palavra falada no momento é resiliência. Por quê? Cara, resiliência, no meu jeito de falar, é a capacidade de aguentar porrada. O que é isso? Então, para mim, resiliência é a capacidade de aguentar porrada. É casca grossa. É casca grossice. Casca grossice para aguentar porrada e levantar. E a palavra do momento, porque o mundo tem mais porrada. Para mim, é isso. Se o mundo tem, o mundo dá mais porrada, você tem que aguentar porrada. É isso. Meu hábito alimentar é basicamente tomar esse café aqui. Eu tomo café com óleo de coco, manteiga ghee. Vocês estão todos enganados. Temos que voltar para a selva e nos aniquilar mutuamente. Trump é a prova viva. É a prova viva que civilização fracassou. Para mim, civilização fracassa quando a gente passa a acreditar que ela fracassou, aí realmente ela fracassa. Eu tenho a minha visão, Buribu. Minha visão é que a gente está vivendo um momento difícil com esses terrorismos, com Trump, com um monte de coisa. É um momento difícil. Mas eu sinto que eu vou entregar um país e um mundo melhor para minha filha, não pior. Eu sinto que quando minha filha tiver com 20 anos, lá em 2030 e pouco, eu olhar para trás, eu vou falar para ela dos anos do final dessa década aqui, anos 15, 16, 17, 18, 19, 20, eu vou falar para ela do mesmo jeito que meu pai fala para mim sobre a época da hiperinflação. Essa é a minha visão, tá? Minha visão é essa. Nossos pais, eu não lembro muito bem da hiperinflação, eu não lembro muito bem. Lembro? Eu lembro que a gente tinha uma despensa em casa para acumular comida, sempre acumulando muita comida. Mas eu vejo meus pais sempre falarem, pessoas um pouco mais velhas que eu, né? Quem tem mais de 40, a hiperinflação era foda. Imagina, você pega o dinheiro aqui, compra ali, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu imagino que realmente era uma loucura. Para mim, o que a gente tá vivendo hoje, não tô, sem julgar se é muito pior, é uma situação difícil como aquela. Pode ser mais difícil, menos, mas é difícil como aquela. E eu acho que a vida mostrou que as crises são cíclicas. E eu prefiro passar por isso agora e entregar para minha filha o mundo no alto do que o contrário. Eu passar por uma bonança e entregar para minha filha um momento de queda. Então, eu prefiro estar passando por essa queda agora e aí a minha filha pegar um negócio melhor. Saindo de Londres. Indo para o Brasil, uau! Novas forças de energia, infinitas, ímãs de neodímio, uau! Não, não tô a par desse assunto, não. Amo a história de fontes de energia. Putz, se eu tivesse um pouco mais de tempo, pesquisaria isso. Se eu fosse um milionário rico que não precisa trabalhar, com certeza eu ia dedicar a minha vida a estudar fontes de energia, viajar pelo mundo pesquisando as fontes de energia. Eu acho que, também pensando na minha filha, para esse planeta se salvar, é necessário alguma sacada energética acontecer. A mudança tem que partir de nós, autorresponsabilidade. Sim. Parar de culpar o governo é fazer o nosso, né? Trump é a prova viva de persuasão. Sim. Persuasão forte. Bom dia. O Cosmos fala daquela timeline do universo. Ah! Em um ano. Primeiro episódio, Thiago? De Cosmos, é? Legal. Putz, eu acho massa ter essa visão. Como você faz o café? Putz, quem faz é Eli. Que trabalha aqui. Nato não gosta, não. É costume. Bem, deixa eu só falar um pouco mais da matéria aqui. Criciúma foi daqui. Hein? Criciúma é. Ó, eu vou roubar aqui e pular para outra matéria da mesma revista. Que eu achei interessante essa matéria. Vê só. É uma matéria super sobre, Nath, superdotados. Sobre crianças superdotadas. Quem são e como educá-los. E aí, eu nunca entendi muito o conceito de superdotado, né? Mas aí, segundo uma mulher aqui, caracteriza quando uma criança tem uma elevada. Por favor, repita, superdotados. É sobre superdotados aqui essa matéria. Uma elevada capacidade em seis domínios. Pode ser isolado ou misturado. capacidade intelectual geral, que é meio vago, capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, ou seja, é aquela criança que tem uma inteligência geral, assim, uma, eu digamos que é uma esperteza, uma, na verdade isso aqui é para outro bom dia, eu vou falar sobre isso hoje não. Esse assunto, superdotação, é tão interessante que eu deixaria para outro bom dia. Eu acho também. Bom dia de amanhã, né? Teoria dos três anéis. Olha quais são os três coisas de superdotação. Habilidade acima da média, motivação e criatividade. Tudo é incrível. Tudo que eu olho, criatividade está no meio. E aí alguém me falou ontem que o nome disso é a síndrome de... Eu encontrei, no, busquei no Google... busquei no Google, fui pesquisar mais síndrome de Baden e não sei o que, como é que é? Que é esse lance de como a gente tá pensando muito no assunto. É aquele clássico história de, eu comprei um carro vermelho. Aí você começa a ver muito carro vermelho. Atenção seletiva, mas tem um nome mais bonito, mais chique para isso, científico, que é esse fenômeno de Baden e não sei o que. Alguém sabe aí o nome? Então... Superdotação vai ser o assunto de outra live, porque tem uma matéria legal aqui. E assim, essa matéria, ela desmistifica um pouco superdotação. Não é uma coisa muito normal, não. Tu se acha superdotado? Responda amanhã. Fica a expectativa para amanhã, na live 7:15, sobre isso aqui. Características comuns de superdotados, eu marquei, acho que eu tenho. Beleza. Deixa eu voltar para a matéria sobre ler. Peraí, só ajeitar. Deixa eu encontrar o nome do fenômeno aqui. O nome do fenômeno, e quando você vê as coisas, é o fenômeno de... Peraí, como você não está lendo? Fenômeno de ver o quê? Baader-Meinhof. Fenômeno de quê? É uma falha cognitiva... quando você lê alguma informação e pouco tempo depois... Esquece. Não, pouco tempo depois você viu-se numa situação em que aquela informação foi relevante. Você acabou de pesquisar sobre o filme O Diretor de Volta para o Futuro e no dia seguinte alguém pergunta quem dirigiu a série. Você fala, opa, lógico que foi fulano. Que coincidência. A internet faz isso. Que coincidência. Quando você procura uma coisa, ela sim, fica sim, eliminando a informação. É marketing. Não é marketing. Seres humanos como são é espécies... Da síndrome? Baader-Meinhof. Baader. Os seres humanos são expertos em notar padrões. Alguns desses padrões damos o nome de coincidência, que é um termo que define um evento, às vezes, com a baixa probabilidade de acontecer. Você está temporariamente esquecendo. Isso é incrível. Isso é. Quando a gente fala muitas vezes, por que coincidência? Logo hoje, aquela pessoa me perguntou sobre isso. Que eu falei ontem. Beleza, é uma coincidência. Agora, considera todos os momentos da sua vida que alguém não lhe perguntou isso. Se você vê estatisticamente... A ideia de papai sobre Deus. Foi Deus. Poderia não ter sido ele. Já meteu um Deus aqui na parada para complexizar a discussão no nível extremo. Tu entende o que eu tô dizendo? Não, foi Deus que deu essa graça. Mas pode não ter sido ele. Sim, pode ter sido. Consegui entrar ao vivo, Douglas Inácio, madruguei, papai, acontece muito. Ativação reticular ascendente. Tá porra. Tá fácil superdotado acima da média. Filtro seletivo. Sistema de ativação reticular. Nome chique. Gostei. Gostei também. Baader-Meinhof. Vou participar de todos os lives às 7:15 da manhã. 7:39, Nath vai participar. Eu pensei que eu era superdotado no ensino público. Bom dia, São Paulo, pelo bom dia, Murilo. Quando abre o próximo Reaprendizagem Criativa? Lucas Duster, 10 de julho. 10 de julho, abre inscrições para a próxima turma. Alô. Aí, o processo de inscrição vai acontecer na semana do 10 de julho. Não sei por quantos dias vai ficar aberta a inscrição. Na semana seguinte, vai ser a semana que a gente vai chamar de semana de check-in. Vou liberar aqui, tá bom? Rapidinho. Vai ser a semana dos alunos entrando na plataforma, fazendo alguns passos. E no 24 de julho, começa, de fato, a entrega da turma. Essa turma 7 vai ter duração de 4 semanas, de 24 de julho até mais ou menos 24 de agosto, né? 4 semanas. Cada semana você precisa arrumar 5 horas para acompanhar o curso durante a semana, mais ou menos 3 horas e meia para conteúdos gravados. 6 horas, bota aí. Umas 4 horas para conteúdos gravados por semana. E 2 horas, 1 hora e meia para... O valor a gente está definindo ainda, porque agora a gente vai fazer uma precificação diferente. Então, você vai poder comprar o curso sem o CRICRI, sem a parte de crianças, ou com a parte de crianças. Vai ter um desconto de 50% para estudante universitário, mediante comprovação, e a gente vai ter o desconto de 90% para professores da rede pública, do ensino fundamental, médico, médio e básico. Então, a gente está definindo essa precificação. A gente trabalha com Hotmart para pagamento. O Hotmart coloca um juros muito alto. Então, a gente está negociando como faz para ter o curso dividido em parcelas, sem juros, sem apenas embutir os juros, mas criar uma condição que a gente consiga dividir o negócio, pelo menos em algumas parcelas, sem um juros muito alto. Porque ultimamente a gente bota o preço à vista e você divide pelo Hotmart, então a gente ainda está fechando essa precificação. Beijo, a gente se vê no mundo. Tchauzinho, cheiro. Cheiro. Deixa eu dar um beijo para os meus fãs. Dá beijo aí, né? Te despede aí. Galera, um beijo que eu vou trabalhar, ganhar dinheiro. Recomendo demais. Ficava ansiosa para ver os módulos, parte do curso. Que bomba. Obrigado, Paty, por sempre dar um depoimento aí. O marketing levando as pessoas a gastarem seu tempo com futilidades. Não entendi, Buribu, sobre o que é isso? Desconto para desempregado. Putz, difícil, né? Como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente organiza isso? Eu trabalho em órgão público. Muito aluno servidor público. Mais do que eu sempre imaginei. E fico muito feliz quando eu vejo os depoimentos no fim do curso e o cara é funcionário público. Eu falei, porra, que foda, velho. Funcionário público fazendo, sabe? A gente tem esse preconceito de achar que não, os caras estão acomodados. Casais grávidos podem se preparar para estimular a criatividade. Diogo, podem se preparar, sabe como? Cara, antes de querer estimular a criatividade dos seus filhos, a gente precisa estimular a nossa. Porque se os filhos modelam por exemplo, se eles aprendem pelo exemplo, a gente tem que ser exemplo. Não pode ter uma dissonância, será que é a palavra? Entre o seu comportamento e o que você fala para ele. Senão, a mensagem não capta. Né? Sei que a pergunta foi para o Gana. Vai ter RC no segundo semestre? Sim. A gente pensa em fazer esse de julho e alguma turma até o final do ano. Talvez em novembro. Normalmente a gente faz uma turma em novembro ou dezembro. Esse vem sendo nosso padrão nos últimos 2 anos. Mas, velho, é sempre difícil dar um calendário muito na frente, porque a gente pode, por algum motivo, vamos fazer uma turma nas férias de janeiro. Ou vamos deixar para fazer a próxima só no próximo carnaval, como a gente fez em Tecima, sei lá. Disparidade, incongruência. Se o filho tiver 20 anos de idade, cara, vê que louco. O curso de aprendizagem criativa é feito para adultos. Adultos de 30, 40 anos. Para que eles reaprendam a ser criativos. E a gente já tem 3 mil alunos. A Paty, por exemplo, é uma adulta. A Paty, você tem quantos anos, Paty? Tem 35, 40? Se é possível, com 35, 40, reaprender, quanto mais com 20. Então, nunca é tarde. Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Putz, não funciona. Não funciona. Esse faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Não dá. Filho, não tome Coca-Cola. E você toma Coca-Cola. Não dá. Não dá, não funciona assim. A mensagem não conecta, entendeu? Não conecta. 7h45, galera, já deu tempo de hoje, é nóis, valeu, cheiro, até amanhã.